Controle Salvador, boa noite, passageiro 2222, transfere 190, informação, braço. 2222, identificação, eu já cheguei a Aman, chama na unidade descida. Aman, unidade 2. Universal, unidade descida, pode voar, tudo bem? Deixa eu manter a 050, chegada Aman, 2222. Mantenha a via, descida 0050. 3232, deixa para 3.010, ajuste na 018. 3.010, 0002. Exato, 2202. Completa a aproximação da transferência. Para a transferência, 2202. Bom dia, Gol 7491. Gol 7491, bom dia, prossiga. Autorização para Ezeiza, está bravo. Gol 7491, não agradeço, 74, por gentileza. Já escuta, 7491. Boa noite, passarei 2222, final no zero. Passarelo 2222, tráfego acessado, ponto utilizado, 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 não. Novo ponto, 2222. Gol 7491, copia? 7491, copia. 7491, autorizado Sierra Alfa Eco Zulu, via Zulu 17, após rota do plano, nível 360. Decolagem da pista 1-0, primeira curva direita, saída da Zulu no Elefo. Transpondo 5003, o controle salvador opera em 120.8. Autorizado, Sierra Alfa, Zulu, nível 360, outro Zulu 17, decolada 10, curva direita na Arbor 1, transição elevo. Transpondo 5003, controle 120, 8, 7491. 7491, correto, chame quando for se estiver de funcionamento. Eu confirmar se chove sobre a pista. Negativo. Certo. 2222, solo 03, vigário à direita, protege táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 3, Romeu, fica até que eu sou realizador no meio. Alfa, Kilo, parte 3, sou 2222, obrigado. Thank you. 270, por 2895, repousa. 195, uma boa noite. Bom dia, autorizado com o pista 10, 290 graus, 109. Autorizado, pista 10, escuta 592, excelente identificação, autorizada a chegada à bomba de ônibus, esse mantém 070, redução para 250 mais. 3170, solo ao 13, libere direita, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa e Juliette, vai por 07, obrigado, bom dia. Bom dia. Para 050. 050. 592, vista para 0620. Proa 2454, desvio esquerda, proa 0454, aproximadamente mais 8 milhas, 52. Gente, após desvio, voa duna, a 2454, reporta a proa do duna. Ok, vai reportar a proa do duna, a 2454. Está ligado ali, está bom, estabilizado. Vai formar 2454. Pode proceder para 2000, está 3520. Após o 4, 2010, está 3520. Estabilizando 2454. O processo final foi 2895, meu povo. 2895, bom dia. Torre Salvador Azul 2454. Azul 2454, bom dia. Autorização 50, vento 120 graus, 10 máximo. Pouso autorizado 10, Azul 2454. 1520, telegrama S, é ponto estabilizado. Posso estabilizar. 1592, vista para 3 mil pés, eu vi chama 08. 3018, bom, 5 mil. Gente, o Gol 7491 para manter o ponto espera, ou tem um segundo tráfego na aproximação? Prossegue Alfa Kilo Parte 3, atentando ao balizador, o azul 2454. Alfa Kilo Parte 3, atentando ao balizador, o azul 2454. Estabilizou. 7491 negativo. Reporte ponto visual com o banho da companhia na final da 10, informa que é a última aeronave para pouso após ser autorizado. Salvador, plano 592, estabilizado. Plano 592, aguarde que está livre, ajuste o time e plano 08. Isso vai trabalhar. Tá 3520, solo 26, ataque autorizado via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, para o 2, é 3520. Gol 592, pouso autorizado pistão 0, ventura 30, grau 0 maçã. Pouso pistão 0, gol 592. Gol 7491, após passagem do bug da companhia, Lima 30, pistão 0. Após passagem da companhia, Lima 30, 7491. Salvador, azul, alfa, Quebec, hotel, término do cheque de motores, obrigado e bom dia. Sim, bom dia. Goma 592, solo 29, pode ser autorizado via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, 592. Gol 7491, autorizado decolagem, portão 0, vento 1, 20 graus, portão 0 mais. Thank you. 91, decolou ao 320, 143, cobertura 208. Cobertura 208, 749. Bom dia, 7491, contato com o seu 7491, contato com o Alex, 360, saída Arte, 360, avô,